Ei, o que era aquilo ali, Fábio? Tá maluco? Chamar aqui na frente a Fran e o Rafa. Já terminou de trocar ou não? Tá trocando não? Então, deixa lá. Terminei de trocar, mãe. Senão, por favor, não vai trazer uma criança numa situação em que ela está no momento. Espera só um pouquinho, galera. Amém. Então, no final, então. Ok? Amém. Chegou mais alguém hoje aí? 6 horas da tarde tinha louvor, uma meia dúzia aí. Que tal uma missa sem jato? Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 4, verso de 1 a 11. Manda um abraço para a galera de Blumenau, que deve estar assistindo a gente agora pelo Skype. Façam bastante barulho para eles ouvirem. Amém. Pessoal, esteve com a gente lá em Rio do Sul. Foram com a gente lá. Estejam orando para a galera de Blumenau. Amém? Orem para que Deus os use naquela cidade, em nome de Jesus. Vamos lá, vou falar hoje de noite. É só ir lá para Santa Catarina e volta falando em alemão. Hoje vamos estar tratando uma nova disciplina, disciplina da solitude, amém? Nem sei que disciplina que já está, essa aqui já é a sexta? Acho que é, né? Foi quatro da primeira, essa aqui é a segunda. É, isso aí. Seis disciplinas já. Está adiantando alguma coisa para a vida de vocês? Ou está só de bonito? Hein, pecadores? Limpar o brechó essa semana? Eu vi muita gente saindo do culto indo direto pro estação, porque falou assim: Deus, hoje é meu último dia de pecar, então eu vou lá. É, né? Amém. Vamos lá, então. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, então, retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, pela graça e a oportunidade que nós temos mais uma vez de ouvir da tua palavra, de compartilhar os princípios do teu reino, Senhor, em especial acerca das disciplinas da espiritualidade, Senhor, daquilo que a tua palavra revela como conduta, como busca, como expressão de uma vida interior, de algo que acontece dentro de cada um de nós e de alguma forma, Senhor, deve expressar para fora, Senhor. Expressar na praticidade da nossa vida, Deus, naquilo que a gente vivencia todos os dias. Que a disciplina da solitude, Deus, venha mais uma vez somar em cada um de nós a Tua vontade, o Teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não há dúvida de que o chamado de Jesus, o ministério de Jesus, ele inicia no deserto. Já falei isso várias vezes e enfatizando mais uma vez isso, que quando Jesus sente a voz do Espírito chamando, chegou o momento, é agora. Ele tinha aproximadamente 30 anos, entre 30 e 33 anos. Não se sabe ao certo a idade que Jesus tinha. Alguns falam 30 anos, alguns falam 33, por causa de um erro histórico. A gente não sabe ao certo a idade que Jesus tinha. Com quantos anos Jesus começou o ministério dele e com quantos anos exatos ele faleceu e ressuscitou. Né? Jesus inicia o seu ministério ficando sozinho. Indo para um deserto, durante 40 dias, ouvindo Deus, falando com ele, ministrando no coração dele. Algumas coisas precisavam ser fundamentadas na vida dele para ele enfrentar o chamado dele naqueles restantes 3 anos que ele tinha. A partir da consumação do batismo dele ali em João, ele sai dali, vai para o deserto, ali começa o ministério dele. O ministério de Jesus começa na solitude. O ministério de Jesus não começa pregando para as multidões. O ministério dele começa lá na solitude, no deserto, durante aqueles 40 dias, aquelas 40 noites, com fome, né? Estava lá, jejuando. Lá no último dia, Satanás aparece para ele e começa a tentá-lo em algumas áreas da vida dele. Jesus, ele começa a responder a todas aquelas provações e tentações que o diabo traz para ele, com uma convicção de identidade que só é possível diante da solitude. A gente, na verdade, somos pessoas, muito boas, né? Eu gosto de falar assim, bem tupiniquim mesmo. A gente somos, para não perder a deixa, essa geração que procura identidade em todos os cantos, mesmo menos na solitude. A nossa identidade, ela é determinada muito mais pelo mundo que está aí fora do que na solitude, principalmente em Deus. Principalmente nele é onde a gente não procura identidade, porque a gente procura, sei lá, na igreja, a gente procura no pastor, a gente procura na internet, a gente procura na sociedade, a gente procura na moda, a gente procura naquilo que o mundo dita de alguma forma. Mas Jesus não. A identidade dele, o ministério dele começa lá na solitude, lá no deserto. Ele e o Pai, quando ele sai daquele momento ali, Satanás se apresenta diante dele, coloca algumas questões para tentar tirar ele daquele foco, e ele não consegue mais sair daquele foco. A vida de Jesus toda é impulsionada pela solitude, pelos momentos de solidão e de silêncio diante de Deus. Muito parecido comigo e com você, né? Muito parecido com a forma como eu e você também conduzimos nossas vidas, né? Nossa vida, geralmente, a gente determina muitas questões da nossa vida no meio do barulho, no meio das multidões. Né? A gente não consegue ter esse momento a sós com Deus. A disciplina da solitude, como o próprio nome propõe, se você digitar lá no teu Word, você vai ver que essa palavra, quando aparece lá, já vai aparecer sublinhada com vermelho embaixo. Né? Porque nem tem. Né? O Word nem reconhece como uma palavra. Tamanha é a extinção dessa palavra no nosso contexto cultural, no nosso vocabulário, na nossa vivência diária. Então, Jesus, ele começa no deserto, ficando sozinho. Antes dele escolher os 12, ele fica sozinho. Olha o que diz lá em Lucas 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Antes dele escolher aqueles 12, ele não chegou assim, deixa eu ver, esse aqui é mais humilde, esse aqui é mais inteligente, esse aqui é mais santinho. Não, Jesus, antes de qualquer coisa, ele fica sozinho com Deus, ouve a voz do Espírito, e na direção do Espírito ele sai chamando pelo nome: é você que eu quero. Eu acho interessante que quando Jesus chama aqueles 12, nenhum deles não responde ao chamado. Todos eles vão atrás dele e respondem aquele chamado. Não havia somente os 12, haviam outros, mas em especial aqueles 12 foram chamados para ter um momento mais íntimo com Jesus. Dentro desses 12, 3 vivenciavam uma intimidade maior com Jesus, que foi Tiago, João e Pedro. E desses 3, teve um que Jesus amou mais que todos eles, que foi João. É engraçado falar essas coisas, né? Porque a gente tem um entendimento seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas, não é isso que a Bíblia fala? Só que no contexto ali, Deus não faz acepção, não tem nada a ver com Deus não ama mais uns do que os outros. O Deus não faz acepção de pessoas ali na Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus ama negros e brancos, Deus ama homens e mulheres, Deus ama pobres e ricos, Deus ama homens e mulheres, até as mulheres Deus ama. Né? Até a minha esposa Deus ama. Então, ali o que está dizendo sobre a acepção de pessoas diz respeito a isso. Agora, nessa questão, eu estou dizendo que a Bíblia está dizendo que Jesus era o discípulo amado. Aí a gente vai ficar especulando para tentar tirar da nossa vida essa inquietação, essa inquietude da possibilidade de que Deus, de alguma forma, amou mais João do que todos nós. Porque Deus não pode fazer isso. E nós determinamos o que Deus pode ou não pode. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, Deus amou a todos nós. Né? Mas em especial, quando você lê o Evangelho de João, está dizendo assim que ele era o discípulo amado. Não falava dos outros 11. Falava que aquele ali, Jesus amava mais que os outros. Por quê? Não sei. Eu só sei que é assim. Aí é o seguinte, se Jesus amou mais um do que os outros... Quem foi que disse que o pastor não pode amar mais alguns do que outros? Né? Porque você vai amar mais alguns do que outros. Você vai ter afinidades com mais pessoas do que com outras. Mas tem gente aqui dentro que não entende isso. Tem gente que acha que eu tenho que ter afinidade com todo mundo. Todo mundo tem que ser íntimo na minha vida. 200 pessoas compartilham intimidade na minha vida. Né? É. 200 pessoas dormem semanalmente na minha casa. Aliás, ninguém dorme na minha casa. Né? Mas é interessante que nesses 10 anos de igreja, eu ainda escuto essas coisas. E aí o Pipe ama mais aquele do que eu. Porque não é questão de amar mais, é questão de afinidades. Né? A gente tem mais afinidade com uns do que com outros. Amém? E não é que a gente, por não ter afinidade, odeia. Porque tem gente que só entende assim também, né? O Pipe me odeia. Tem ódio mortal de mim. Né? Jesus, ele amava mais a João do que aos outros. Ele era o amado. Ele era aquele que estava ali. Alguns especulam que talvez João tenha se permitido ser mais amado do que os demais. Pode ser. Mas estou dizendo apenas que João está dizendo que ele era o queridinho de Jesus. Que legal, né? Eu sei que comigo também é mais ou menos assim, né? Então, eu não sei como é que isso funciona. Lá em Blumenau, de novo, começaram a me questionar essa questão de predestinação. Eu falei, meu Deus, até a morte isso vai estar sendo uma questão, um ponto de interrogação na vida das pessoas, né? Eu não sei responder acerca dos outros. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, meu amigo, que a minha vida, eu estou aqui hoje porque Deus me ama de uma maneira além de mim mesmo. Porque se a minha vida fosse baseada em mim mesmo, nas escolhas que eu faço diariamente, eu estaria há muito tempo fora da igreja, fora do evangelho. Não sei como é que é com você, mas comigo é assim. Então Jesus, ele fica sozinho antes de escolher. E desses 12, ele escolhe 3. E com certeza esses 3, de alguma forma, nasceu da solitude. Desses 3, ele escolhe 1, que também nasceu da solitude. Jesus, ele, tudo na vida dele nascia da solitude com o Pai. Ficava sós. Quando ele recebeu a notícia da morte de João, ele buscou a solitude. Mateus 14, 12 e 13 diz assim: os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Quando ele ouve a respeito de João, ele se retira e fica sozinho. Depois de ter alimentado 5 mil pessoas, ele também procurou a solitude. Lá em Mateus 14, 21 a 23, não precisa ler, depois você lê em sua casa. Após uma longa noite de trabalho, Jesus está lá até altas horas, fica ali cuidando de pessoas, dos enfermos, orando, expulsando demônio. O Osa, aquele dia, coitado, apanhou pra caramba. Estava ali cansado, sai dali para ficar sozinho novamente. Depois de curar um leproso, ele fica sozinho. Quando estava se transfigurando naquele dia, Jesus poderia muito bem ter dado um show, né? Chamaram todo mundo, olha, venham ver a minha glória, chamado a igreja inteira, fica aí, ó, 3 mil pessoas para ver ele se transfigurar. Não, ele vai lá, fala, olha, vocês ficam aqui, e a gente fica sozinho. De longe, Pedro vê que Moisés e Elias aparecem para ele. Tem gente que fala para mim assim, que a alma humana, quando você morre, ela deixa de existir junto com o corpo. E lá na ressurreição, Jesus de alguma forma irá fazer essa alma nascer novamente ali, vir à existência novamente essa alma, para logo em seguida, Deus fala assim, olha, seguinte, você fez um monte de pecados, e agora novamente você vai deixar de existir. Pum! E pronto. Aí eu fico pensando, qual é a lógica em Deus trazer à existência um cara que não existia, para novamente, em seguida, fazer essa pessoa deixar de existir novamente? Entenderam? Daí é o seguinte, quando eu argumentei com essa pessoa, que, tá, mas me diga uma coisa, como é que fica esse Moisés que aparece para Jesus lá no Monte da Transfiguração? Como é que fica? Não, é o seguinte, porque Moisés tinha ressuscitado. Mas, e quando você vê lá, você lê lá em Judas falando assim, que o anjo Miguel lutou com Satanás por causa do corpo de Moisés. Aí eles rebolam, fala que vai chover. Fala, você assistiu o jogo de ontem? Quando Jesus está se transfigurando, eu estou dando esses parênteses assim, entre essas coisas, porque nós estamos trabalhando com questão de doutrina, né? E a doutrina, ela se revela no meio de contextos assim. A doutrina bíblica, ela está aqui, inserida. Então a gente lê assim, olha, Moisés apareceu aqui, está vendo tal, a gente olha um monte de transfiguração e a gente não se liga. De repente chega um cara e fala assim para você, você sabia que o dia que você morreu você vai parar de desistir? Porque a Bíblia não fala nada a respeito de que a alma permanece depois. E você fica assim, eu nunca li na Bíblia isso, por causa disso. Porque a gente está passando os olhos aqui e a gente não percebe. E você, como alguém que se propõe a estudar a Bíblia, você tem que estar atento a essas questões dentro da Bíblia. Porque a revelação bíblica, ela se revela assim. Aqui, ó, nas entrelinhas. Ele fica sozinho para se transfigurar. Antes de ser preso, Jesus fica sozinho. Lá em Mateus 26, 36 a 46. Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com o estar sozinho. Cada uma dessas situações tem de si mesma profundas ciladas e perigos. Quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. E quem busca solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade, da autoinfatuação e do desespero. Portanto, se desejarmos estar com os outros de modo significativo, devemos buscar o silêncio recriador da solitude. Se desejarmos estar sozinhos em segurança, devemos buscar a companhia e a responsabilidade dos outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que gosta de multidão, mas não consegue ficar sozinho. Tem um pânico de si mesmo, um pânico de permanecer só. E quando está só, nunca está só, tem que ter barulho. Já viu gente que fica em casa assim e deixa a televisão ligada? E fica o dia inteiro trabalhando e não assiste nem momento a televisão? Antes se ligasse o rádio para ouvir uma música, não, mas deixa a televisão ligada. Isso é paranoia. Isso é problema. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Gente que não consegue parar, né? Que está assim, a perna está o tempo todo, né? Mal de Parkinson na perna, assim. Não consegue ficar parado. Não consegue aquietar o coração em nenhum momento. Né? Ou então gente que é o contrário, né? Gente que é o contrário, que gosta da solitude, né? Não se mistura nem com a vaca tussa. Não vai num retiro. Você manda uma chama, fala uma festinha, vai ter uma festa. Não, não me misturo com essa gentalha. Não me misturo. O nosso medo de ficar sozinhos nos impulsiona para as multidões e para o barulho. Solidão é vazio interior. Solitude é realização interior. Solitude não é, antes de tudo, um lugar, mas um estado da mente e do coração. É perfeitamente possível ser um eremita e viver no deserto e nunca experimentar a solitude. Pode experimentar a solidão. Então, solitude não é solidão. Tem gente que gosta da solidão. Isso não tem nada a ver com solitude. Aí eu gosto de ficar sozinho. Não gosto de gente. Não gosto de igreja. Igreja, você tem hipócrita. A igreja está cheia de hipócrita. O cara falou que é verdade. Aquele que possui solitude nunca terá medo de ficar sozinho, pois sabe que não está só. Nem tememos estar com os outros, pois eles não nos controlam. Eu estou falando essas coisas assim para você ter uma noção do que é solitude. Não tem nada a ver com solidão, com isolamento. Sem silêncio, não há solitude. Eclesiastes 5 diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Falar pouco. Mulheres, e alguns homens, muita coisa do nosso caráter pode ser medido pela nossa língua. O controle da língua pode significar tudo. Não é à toa que há 2 anos atrás, o irmão de Jesus, Tiago, dedicou praticamente quase um capítulo inteiro em sua carta falando a respeito desse órgão, a língua. Algo poderoso e destrutivo na nossa língua. Quando eu falo língua, não estou dizendo, né, é aquilo que gera aqui, que nasce aqui, aquela inquietude que nos faz sempre estar falando dos outros, a vida dos outros. Pessoas que ficam levando e trazendo, né? Vai lá, tem uma conversinha com o Kalel abre o coraçãozinho purinho dele para mim. De repente eu pego e levo isso para a igreja inteira, espalho isso para a igreja inteira, né? Agora, o pior tipo de gente é aquele tipo de gente que chega assim e fala assim para você, assim, começa a falar para você mal de uma pessoa, e depois você, de repente, entra na onda e também, né, ó, fala isso. E de repente essa pessoa pega o que foi falado e leva para outra pessoa e fala que você falou dela. Aí chega lá, a pessoa também fala e você traz de volta, ele, ó, ela falou isso de você. A Bíblia fala que há 3 coisas que Deus não gosta, mas tem uma coisa que Deus abomina. E é esse tipo de coisa. Por causa da língua. Por causa da nossa língua. E a nossa língua, ela pode denotar muita coisa que está aqui dentro de mim e dentro de você. Uma das coisas que tem a ver com solitude e que muitas vezes você pode se encontrar nessa situação tem a ver com noite escura da alma. Eu já falei algumas vezes a respeito da noite escura da alma e vou falar mais uma vez nessa noite. Noite escura da alma é um senso de aridez, de depressão, até mesmo o de sentir-se perdido. Ela nos despoja de dependência excessiva à vida emocional. Então, eu não sei, vocês, a maioria que são jovens, né, e tem pouco tempo, talvez, de caminhada, alguns têm mais. Então, alguns podem ter passado por situações como essa, em que você está orando e nada acontece. Você lê a Bíblia, é a mesma coisa se estivesse lendo um gibi. Nada fala com você. Você vem no louvor no domingo, as músicas não tocam na sua vida. A palavra, menos quando sou eu que prego, é chata. Sempre tem alguma coisa, aquilo ali, você sai do jeito que você entrou, você sai pior ainda, vazio. Aquilo não, e você tenta buscar a explicação, e você chega em casa, você faz jejum e a coisa não acontece. Isso pode ser um sinal que você está vivenciando a noite escura da alma. Noite escura da alma não tem nada a ver com consequência de pecado. Porque uma vez eu falei sobre noite escura da alma e chegou uma pessoa assim que tinha feito um monte de caca, um monte de besteira. E chegou assim: Pipa, eu estou mal, acho que eu estou vivendo a noite escura da alma. Não tem nada a ver com pecado. Pelo contrário, a noite escura da alma geralmente vem quando está tudo bem. Quando está tudo bem, de repente, Deus se silencia. Deus se silencia. Aí você quer mudar de igreja, porque o problema não está na igreja. Deus vai para outra igreja, chega lá, é a mesma coisa. Às vezes, no primeiro momento, né, tudo é legal, tudo é lindo. 2 meses depois está lá, o mesmo problema continua lá. A palavra não fala. O louvor não toca. Deus não fala. São João da Cruz a descreveu da seguinte forma: a escuridão da alma põe os apetites sensórios e espirituais a dormir, amortece-os e os priva da capacidade de encontrar prazer em qualquer coisa. Ata a imaginação e impede-a de fazer qualquer bom trabalho discursivo. Ela faz cessar a memória, faz o intelecto tornar-se obscuro e incapaz de entender qualquer coisa, e daí levar a vontade também a tornar-se árida e contrita, e todas as faculdades vazias e inúteis. E acima de tudo isto, paira uma densa e cansativa nuvem que aflige a alma e a conserva afastada de Deus. Durante esse processo da escuridão da alma, a leitura da Bíblia, os sermões, o debate intelectual, tudo falhará em comover ou emocionar. Alguém que já passou por noite escura da alma? Não é pecado. Noite escura da alma. Por que metade abaixou quando eu falei que não é pecado? Primeira vez que eu passei por isso, eu achei que tinha, sei lá, o que tinha acontecido. Eu achei que tinha apostatado e não sabia. Falei, será que apostatei e não estou sabendo dessa? Será que Deus não existe mesmo? Mas e tudo aquilo que eu vivenciei na minha vida? As coisas que eu vi? As realidades que eu vi? E eu orava e nada adiantava. Ia ler a Bíblia, ia ler livros, ia buscar alguma coisa na internet, sei lá, alguma mensagem, alguma coisa, uma oração, alguma coisa, e nada tocava na minha vida. Aí quando eu li na noite, comecei a ler alguma coisa sobre a noite escura da alma, eu entendi que Deus estava me amando naquele momento. Que aquilo ali era amor da parte de Deus, que Deus estava cuidando de mim. Porque toda aquela minha dependência emocional de Deus não, mas eu acho que daquilo que a gente chama de rito, daquilo que a gente pensa que tem a ver com fé, e que na verdade tem, mas não tem, porque não são questões que movem aqui dentro. Quando eu descobri acerca dessa noite escura, que Deus estava tirando tudo aquilo ali para mim, deixando eu no desespero mesmo, para que então ele pudesse agir, dizendo, você só precisa de mim, de mais nada. Aí quando você tem Deus na sua vida, como a prioridade da sua vida, e você depende dele para tudo, tanto faz. Se eu chego aqui, de repente o louvor não foi aquilo que eu gostaria que tivesse sido, como se o louvor fosse para mim. Se o louvor tocou ou não tocou na minha vida, naquela noite, pouco importa. Se a palavra foi, se tocou ou não tocou, também pouco importa. O que importa é continuar em frente, e o que importa é que Deus me ama. E Deus ama e acabou. São realidades que vêm, se fundamentam na minha vida e na tua vida, em definitivo. Sabe por quê? A noite escura da alma é a única coisa que Deus pode dar para você, para demonstrar para você até onde você está nele ou não. Porque quem não está em Cristo não suporta uma noite escura da alma. Por isso você vê gente que vem, chora, se emociona, fica alguns tempos e depois vai embora, nunca mais volta. Está vivendo a noite escura da alma? Não! Noite escura da alma só vivencia quem permanece. Está lá, passando, mas continua. Quantas vezes eu subi nesse púlpito, ou aqui, para tocar, ou para pregar, com isso aqui tudo vazio, sem nenhum desejo de abrir a minha boca. Falava para a Cátia assim, amor, hoje é o dia que eu estou indo lá falar, porque eu sou obrigado, mas eu gostaria de não falar. Você não quer pregar no meu lugar? Eu tinha que vir aqui pregar. Tinha que ministrar. E quando as pessoas me ligavam, falavam assim, Pipe, preciso conversar desesperadamente com você. E eu falava, oh, legal. Teve um dia que foi o pior dia, assim, em questão de estar aqui. Aquele dia tinha sido o pior dia. É um dia que eu estava aqui pregando e chorando por dentro. Que eu queria estar em todo que é lugar no mundo, menos aqui. E pregando. Eu queria estar numa caverna. Queria estar em qualquer lugar. Uma valeta, dentro de um bueiro, qualquer lugar, menos aqui. Não queria estar aqui de alguma forma. E aquele dia eu tive que estar aqui. E aquele dia que eu tive que estar aqui, que eu queria terminar o culto e ir para casa, aquele dia fez uma fila indiana nesse corredor aqui. E foi aquele dia que eu tive que orar por muita gente. E aquele dia eu precisava mais de uma oração por mim do que orar pelos outros. E ali, ó, ali. Isso tem a ver com a noite escura da alma. Tem a ver com que Deus silencia, tudo se cala, o mundo cai na sua cabeça. Você não ouve mais Deus, não, nada mais acontece. Mas a convicção no Espírito permanece e você continua em frente. Porque permanecer em Deus enquanto tudo está bom, enquanto tudo, os arrepios estão acontecendo, enquanto eu sinto o calor das emoções no culto, amém. E quando tudo isso é arrancado de mim, de você? Onde fica Deus? Deus é lágrima? Deus é arrepio? Ai, hoje eu senti Deus na minha vida. Nossa, culto hoje me arrepiei umas 10 vezes. Deus estava presente ali. Ah, quer dizer que quando não tem arrepio, Deus não estava presente? A gente mede a presença de Deus num culto como? Com quantos arrepios eu sinto durante o culto? Quando o amoroso Deus nos atrai para uma noite escura da alma, muitas vezes somos tentados a culpar todo o mundo e todas as coisas por nosso entorpecimento interior e procuramos livrar-nos dela. O pregador é maçante, o cântico de hinos é tão fraco. Talvez comecemos a andar por aí à procura de outra igreja ou de uma experiência que nos dê arrepios espirituais. Esse é um grave engano. Reconheça a noite escura pelo que ela é. Seja agradecido porque Deus o está amorosamente desviando de toda distração, de modo que você possa vê-lo. Em vez de ridicularizar e brigar, acalme-se e espere. Você tem um privilégio de estar aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque você poderia estar num outro lugar e alguém poderia estar falando assim para você, olha, irmão, depressão é coisa do diabo. E outra coisa, você foi chamado para ser cabeça. Você não foi chamado para ser cauda. Estou ouvindo, safado. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser um cara que sorri 24 horas por dia. É um cara que não tem crise. Você foi chamado para ser sapatinho de fogo. Para isso. Se isso não está acontecendo na sua vida, alguma coisa está errada. E nessa noite você entrou nesse lugar e está ouvindo da minha boca que desertos, depressão, crise, frieza espiritual, estar aqui, tanto fez, tanto faz, estar aqui ou estar na frente da televisão, não tem a menor diferença. Pode estar denotando na sua vida que Deus está te amando mais do que nunca. Que Deus está tentando arrancar da sua vida tudo aquilo que não é Ele. Que tira o foco dEle. Porque ou nós estamos aqui por causa dEle, ou o resto é só show, é só palhaçada. Quando eu assisto o show do Journey em DVD, eu choro e me arrepio. E louvo a Deus da mesma forma. Por outra forma, tem umas bandas de louvor que eu choro de raiva quando eu assisto. Tão ruim que é. Na sexta-feira tinha ensaio do louvor e eu tive um momento de insanidade gospel. Eu sempre deixo meu carro estacionado aqui na João Negrão. Obrigado, Caléu. E eu saí do carro e eu nunca tinha presenciado isso. O céu, assim, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, 7:30. E o céu estava nublado, assim, mas ao mesmo tempo nublado, escuro de um lado, e no meio, assim, tinha um clarão, assim. E havia muito vento, assim, então aquilo ali, eu nunca tinha visto aquilo. Eu desci do carro e eu comecei a ver aquilo, eu parei. Eu fiquei ali olhando para cima, assim, eu fiquei contemplando aquilo, e eu tive um momento de solitude com Deus ali. Só eu e Deus. Todo mundo parava assim, ficava olhando assim. Né? Teve uns 3 que pararam assim. O que esse cara está olhando, né? E eu lá olhando, né? Só via os caras assim, continuava assim, eu olhando. Inclusive o Fernando me pegou nesse momento de insanidade. O Fernando estava vindo assim. O pastor está louco? Eu falei, não, não. Ainda não. Eu estava ali, sabe, vivenciando isso, esse momento de solitude, né? Porque uma coisa que é maravilhosa, depois que você passa pela noite escura da alma e você consegue alcançar o outro lado da história toda, que você descobre que Deus sempre esteve ali, que Deus é Deus, que Deus não, você, a tua espiritualidade, a tua vida com Ele não caminha motivada por fatores externos, por fatores pequenos. Porque que fé é essa que não sobrevive à crise? Que fé é essa que não sobrevive aos vales? Crer em Deus quando tudo está bom, qualquer um crê. Já falei, né? Não confunda a noite da alma com resultado de pecado ou desobediência. Talvez você esteja em depressão por culpa, por erros. E não é disso que eu estou falando. Para isso existe perdão, existe confissão. Mas isso não tem nada a ver com noite escura da alma. Isaías 50:10 diz assim: quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa de seu Deus. Essa parte B, eu quero ler novamente. Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa de seu Deus. Essa é a nossa fé. Nossa, como a nossa fé é maravilhosa, né? Hã? Esse é o chamado para andar com Deus. Não é o chamado para andar somente na luz. Há um chamado de Deus para andar na escuridão, muitas vezes, em que a gente caminha no escuro. Está com Deus, mas está tudo escuro. Não tem luz. A vida está uma droga, mas eu sou crente. Eu sou gospel. Eu tenho uma camiseta, sim, 100% Jesus. Né? Eu sou gogotano. Piorou? Ninguém inteligente fala isso. Repita comigo. Aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa de seu Deus. Amém? Amém? Está em crise, meu irmão? Oh, Deus, obrigado. Porque talvez agora o Senhor está querendo tirar alguma coisa de mim que não é a dependência total do Senhor. A minha vida não pode ser movida, Pai, por outra coisa que não seja a minha fé no Senhor. E a minha fé tem que resistir aos vales, ao silêncio. Oro, oro, oro, e Deus não fala nada. Mas eu tenho fé que Ele está ali. Passos para a solitude. Eu quero dar 4 passos para vocês. Primeiro, aproveite os pequenos momentos em que está sozinho e fique de fato só. Esvazie sua mente de tudo que não seja você e Deus. Isso pode ser feito por alguns minutos na cama, ao despertar pela manhã. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. A hora que eu acordo, assim, eu gosto de abrir meus olhos. E eu tive um discipulador, um professor no seminário, que ele nos ensinou muito a isso. A beijar Jesus todos os dias quando acorda, né? O Dom, ele era uma pessoa assim que a espiritualidade dele, ele tinha praticamente 70 e, sei lá, quase 80 anos ele tinha, né? Ele tinha decorado o Novo Testamento e tinha decorado algumas partes do Antigo Testamento. O Dom é uma pessoa assim que a gente, nós seminaristas, quando ele estava no seminário, assim, a gente queria ficar o tempo todo perto dele. Aquele velhinho ali, aquele senhor ali, foi a pessoa mais contagiante que eu conheci na minha vida, pelo amor que ele tinha por Jesus. Ele falava assim que o prazer dele quando acordava, ele falava assim: bom dia, Jesus. Eu quero provar do teu beijo hoje. E aquele momento de solitude entre ele e Jesus ali. Mais ninguém. Sabe, você pode vivenciar isso quando você acorda. Porque qual a primeira coisa que a gente pensa quando a gente acorda, né? Na correria da vida, no desespero de correr atrás do prejuízo, porque a gente tem metas a alcançar, né? E a gente esquece da primeira meta, que é ficar só junto com Ele. Acordar de manhã, a primeira coisa é dizer: bom dia, Jesus. Reflita, pense naquele momento no seu Deus. Ao tomar uma xícara de café pela manhã, ao contemplar a natureza, o sol, a lua, os animais, etc., levante seus olhos e adore a Deus nesses momentos. Ao dirigir, quantas vezes eu gosto muito de ouvir música, mas quantas vezes eu saí de casa assim, eu desliguei meu som e fui orando no caminho, assim, aproveitando aquele momento que eu estava sozinho, só eu e Deus, no carro, mais ninguém, nós dois. Antes de dormir, que tal sair no pátio da casa e respirar o ar da noite, ou na janela do AP, dar uma respirada, olhar para as estrelas, o dia que você conseguir ver estrela aqui em Curitiba, mas tudo bem, né? Para as nuvens de Curitiba, então, que seja. A segunda coisa, que é talvez aquilo que é mais importante para você viver uma solitude genuína na sua vida, e o que eu gostaria de ver um pouco mais de praticidade isso na minha e na tua vida: fale menos de si mesmo. Fale menos de si mesmo. Aliás, fale pouco, de modo geral. Pessoas que falam demais vivem se enfiando em frias. Viu? Quer dizer, falei demais. Eu, então, nem se fala. Acho que eu sou a pessoa na face da Terra que mais pediu perdão na vida. Porque talvez eu seja a pessoa na face da Terra que fale mais do que qualquer outro homem na face da Terra. Como eu falo? Eu já contei uma experiência para vocês, né? Se alguém entra no meu carro, silêncio é algo que nunca existirá. Jamais. Nem dois metros. Não tem essa. Não existe. Entrou no meu carro. Blub, blub, blub, blub, blub, blub, vou falando. Tem que conversar. Não existe silêncio. E uma vez, eu quis colocar isso à prova. Falei: hoje, o desertor ia tocar em Araucária, lá no fim do mundo. Fui tocar em Araucária e os outros carros estavam lotados e uma pessoa da igreja ia comigo. E essa pessoa era uma mulher, uma moça aqui da igreja. E ela era bem conhecida porque ela não abria a boca. Não abria a boca para conversar. Não falava. Sempre silêncio. E aí ela entrou no meu carro. Falei, caramba, eu vou ter que dar carona para ela. E o papagaio, né, com o mudo dentro do carro. Falei, vamos ver então. Quem pode mais? Saímos daqui. E eu em silêncio. E aquela agonia. Mordendo a língua, falei, não vou falar nada. Só dirigindo. Indo daqui a Araucária, né? 8 horas depois, até chegar em Araucária. Quando eu estava chegando em Araucária, eu não suportei mais. Eu falei assim, fulana, o que passa? Não te incomodou? Não te inquietou? Esse silêncio todo de lá aqui? Falei na boa, não, me ajuda a compreender. Não te incomoda esse silêncio? Ah, não. E já calou a boca também, não falou mais nada. É. Eu acho impressionante isso, né? Tem um grande amigo meu, que quando eu vi na casa dele, o pai dele é uma pessoa assim, cara, excepcional, um homem de Deus, um professor de seminário. Você vai na casa dele, assim, você senta na sala dele assim, ele fica lá, o pai dele. Então, e você puxa o papo, ele diz, pois é, só responde. Eu odeio pessoas assim. Um ódio mortal. Se eu pudesse, arrancava a língua deles, porque já que não usa, pra quê que tem esse troço? Um ódio mortal por esse tipo de gente que não abre a boca para falar. Né? Às vezes tem pessoas assim que vêm aqui na Golgo, tem gente, né, que quer dar uma atenção toda especial, né, e começa a conversar. E aí, primeira vez que vem? Veio com alguém? Não, e sozinho. Aliás, o sozinho já tô, é um acréscimo que eu estou fazendo, porque geralmente é não, sim, oi, tudo, tchau, pum. Né? Então, tem uma hora que o cardápio ali de assunto acaba e você não tem mais o que falar, né? A terceira coisa que é importante dentro da disciplina da solitude, não se defenda. Não se defenda. Eu não estou dizendo que você nunca pode se defender. Não é isso que eu estou dizendo. Mas procure se defender menos. Procure se defender menos. Eu acho interessante na nossa cultura, e o Luke, ele sempre compartilhava na época assim, né, as diferenciações entre a cultura brasileira e a cultura inglesa. Né? Por exemplo, se você convida alguém para ir na sua casa, né, fala assim, você quer ir na minha casa? Não. Acabou. É assim que o inglês vai ter que responder. Seu grosso, não. Não, não. Outra coisa, na casa de ingleses você tem um tempo para ficar lá. Não é igual brasileiro que fica uma semana na casa dos outros. Aqui no Brasil, se você responde não, não, porque você tem que dar um relatório, explicar por quê, e tem que ser uma desculpa muito boa. Ou seja, brasileiro é o povo sobre a face da terra que mais se justifica por tudo. E a justiça do brasileiro, né, que é interessante, né? Se a gente está certo, meu amigo do céu, né? Se a gente está certo, né? Para quem é casado sabe do que eu estou falando, né? Quantas vezes assim, Deus, eu sempre estou certo. E às vezes a Kátia fala algumas coisas ali para mim, ali, e eu estou ali, e eu vou me justificar, me defender, Deus fala, cala a boca. E ela ainda... Aí Deus fala assim, agora pede perdão. Tá bom, amorzinho, me perdoe pelo que eu fiz, me perdoe. Foi assim, né? Com certeza Deus deve fazer a mesma coisa com ela, mas nunca fez. Mas tudo bem. Porque é só eu que peço perdão naquela casa. Ela não está aqui mesmo? Ô, Léo, essa parte você depois... Defenda-se menos, sabe? Defenda-se menos em Orkut, em Facebook, por e-mail. Essa semana eu recebi um e-mail de uma menina E ela não está aqui em Curitiba e mandou um e-mail falando umas coisas ali a respeito do que aconteceu com ela e algumas situações e tal. Falou algumas coisas ali que na hora que eu li aquilo ali, o sangue subiu. Aí tudo bem, eu não respondi o e-mail e ignorei aquilo ali. Falei, Deus, não vou falar nada. Aí daqui a pouco eu recebi um outro e-mail. Você não vai responder nada? Falei, olha Deus. Também não me cutuque, né? Aí eu respondi assim, né? Eu preparei um e-mail assim, destruidor. Aquele que ia acabar com quarta geração. Falei assim, né? Daí na hora que eu fui no enviar assim, eu... Pum, deletei. Fui lá escrever assim, oi irmã, que saudades. Volte logo, são saudades. Quando você estiver aqui, nós conversamos. Amém, ponto. Daqui a pouco ela mandou outro e-mail. Ai, obrigado, porque você não me julgou. Pum, pum, tá. Amém. Então, não se defenda. Procure deixar ser injustiçado muitas vezes. Deixa Deus te defender. Sabe, na igreja presbiteriana, no meu tempo na igreja presbiteriana, o que falavam de coisas de mim? O que falavam de coisas de mim pelas minhas costas? E todas as vezes que eu ia me defender de alguma coisa, Deus falava assim, bem-aventurado sois vós. Quando mentindo, disserem todo mal contra vós. E muitas vezes, se era mentira, se não era mentira, eu não vou ficar me defendendo. Solitude tem a ver com isso. Uma outra coisa que você pode fazer, por mais desafiador que possa ser, é fique um dia inteiro sem falar. Eu sei que você vai acordar outro dia com dor física, né? Porque não vai falar com a boca, mas as mãos, né? Fique um dia inteiro sem falar. Tente isso. O que vocês acham de segunda-feira amanhã será o dia do silêncio de vocês? E aí? Ficar um dia inteiro em silêncio. Quando você, se você conseguir esse feito de ficar um dia inteiro em silêncio, sem falar, você vai perceber algumas coisas. Você vai começar a ouvir outras coisas. Vai ter uma sensibilidade para algumas coisas que você não notaria falando o dia inteiro. Porque se a gente não para de falar o dia inteiro, como é que a gente vai ouvir alguma coisa? A gente não para ouvir algumas coisas. A gente fala assim, ah, Deus não fala comigo, mas quando que a gente para ouvir Deus falar com a gente? Quando que a gente aquieta o coração para ouvir Deus? Ficar sozinho é sinônimo de espiritualidade. Buscar a solitude é sinônimo de espiritualidade. Para que a gente possa estar inteiro para os outros, nós precisamos aprender a ficar sós. Fala, filho. Amém? Amém? É desafiador, né? Quero que você feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos, nós clamamos que o Senhor nos ensine a ficar sós contigo. Nós temos diversos exemplos na tua palavra de que o tempo todo o Senhor buscava solitude. E quando se encontrava no meio das multidões, a solitude, aquilo que o Senhor experimentava no secreto com o Pai, se refletia ou se refletiu na experiência mais poderosa que a humanidade um dia conheceu e que até hoje a gente está vivenciando. A sabedoria que destilava de sua vida, o amor que destilava de sua vida, a praticidade de uma vida de graça que a tua vida se manifestou, nasceu da solitude para as multidões. Por isso, da sua sobriedade, Senhor, da sua serenidade, da tua não influência dos fatores externos, Senhor. Quando Satanás tentou te seduzir, a tua solitude, a convicção de quem tu eras, não foi abalado. Deus, talvez muitos de nós, Senhor, estamos nos perdendo no caminho, no trajeto. Porque a gente não suporta estar sozinho. E a gente precisa ouvir as multidões. A gente precisa ser levado por aquilo que está lá fora. Porque a gente não suporta a gente. A gente não consegue, Deus, te ouvir. Porque a gente nunca para estar em silêncio. Senhor, nos ensine, imprima em nosso caráter, em nossa vida, Deus, na praticidade diária, momentos de solitude, para a glória do teu nome. Eu oro. Amém, Jesus. Amém. Cadê a Fran e o Rafa?